São Unipam. O seu currículo pode valer muito mais. ZYL 229, 930 kHz. Rádio Vitoriosa, Araguari, Minas Gerais. Uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. Vitoriosa.